Não perca e venha participar da nova Feira de Frutas e Verduras, dia 1º de dezembro, quinta-feira, das 6 às 13 horas, em frente à Escola Cararu, na Rua Francisco Domingos, ao lado da igreja. E aí, vai ficar de fora dessa? Na Feira de Frutas e Verduras, você encontra tudo da melhor qualidade e menor preço. E o bom é que na hora de pagar, aceitamos Pix, cartão de crédito e débito. Venha participar da nossa feira. Será um prazer te atender. Não perca e venha participar da nova Feira de Frutas e Verduras, dia 1º de dezembro, quinta-feira, das 6 às 13 horas, em frente à Escola Cararu, na Rua Francisco Domingos, ao lado da igreja. E aí, vai ficar de fora dessa? Na Feira de Frutas e Verduras, você encontra tudo da melhor qualidade e menor preço. E o bom é que na hora de pagar, aceitamos Pix, cartão de crédito e débito. Venha participar da nossa feira. Será um prazer te atender.